Este é o planeta negro, escuro como o breu, cheio de moscas e ratos, e contente que estou eu. Lixo por todo lado, muito fumo no ar. Não há nada mais bonito do que petróleo no mar. Até pode adoecer. Melhor do que isto não há. Camada do ozono, onde está? Este é o planeta negro. Deram-me um belo presente, metais tóxicos e químicos e tudo que é poente. Azul e verde, quem se lembra? A sociedade venceu. Eu sou o príncipe da asneira. O prazer é todo meu. Oh, oh. O aquecimento é global, a extinguir formas de vida, o passatempo ideal. Lixeiras a céu aberto, poluição nunca é demais. No ar, na água e na terra, vamos, vamos, que ainda há mais. Melhor do que isto não há. Camada do ozono, onde está? Quem poluiu já não está. Melhor do que isto não há. Camada do ozono, onde está? Onde está? Não estou.